Oi, oi, ritmo de festa, estamos para mais uma premiação do Troféu Empresa. Não, tô brincando. Estamos começando Dreamcast. Eu sou o Lanzoner. First Person Shooter vai pegar fogo. Ah, ai. E aqui é o Frajola e eu vou detonar o Six na metralha. Perfect Dark, quem? Aqui é o Six e eu prefiro o James Bond, lógico. Ai, vicinha. Aqui é o Julie e eu curto controlar a mão de uma gatinha peituda. E estamos hoje com alguns convidados, o auditório mais gamístico do Brasil. Eu sou o Everton e sou o cara das risadas. Eu sou o convidado número 2, Tuns, o cara da risada 2. Eu sou o André, mais conhecido como André 3000. Aê! O ciborgue do sexo. Por enquanto é o ciborgue dos jogos. Então é isso, vamos aos e-mails e já voltamos. Aê, dança dos e-mails. Estamos na leitura de e-mail do Dreamcast. Eu, o Julie. Eu, o Lanzoni. Esta vez sem Matheus, mas tem que estar em viagem, né? Foi pra Acapulco com a família. Isso, tá em Acapulco. Primeiro, recadinhos e coisas bizarras. Coisas bizarras da semana. A gente não sabe ainda como é que tá o prêmio podcast. Tá lendo aqui no dia 3 de novembro. E ninguém sabe, fica o mistério no ar. Acabou já a votação e ainda a gente não sabe. Então, pode ser que a gente goe em segundo, terceiro ou nono. Não sabemos ainda, então vamos deixar o mistério e não vamos comentar. Incógnita. Outros recadinhos, Playfire, a galera tá adicionando legal, então cliquem no link aí embaixo, moçada, do Playfire. E mais recadinhos, a comunidade do Norkut, claro, você pode ir lá comentar e tal. O nosso fórum é lá, quer lá xingar, comentar, sugerir tema. Outra coisa, pessoal, aí vocês podem escutar o nosso programa na rádio. Vocês sabem que a gente tem um programa na rádio, Super Controle. Ele passa todo dia às 3 da tarde e às 9 e meia da noite. Entre as 3 e 3 e meia. Isso, não. 13, não é 13 em ponta, é 3 da tarde. Sim, nós temos os drops com as notícias mais quentinhas da semana. Todo dia a gente fala uma ou duas notícias quentinhas na sua rádio. Você pode escutar pela net também, no www.leouve.com.br, o link está no post. Ou você, pelo dial, é claro, do seu radinho FM 92.5. Então vamos aos e-mails, moçada. Vamos separar alguns e-mails, né? São muitos e-mails. Esse aqui foi um dos recordes de e-mail, né? Estamos lendo todos. Quase. Vamos comentar alguns. Primeiro comentário, o comentário do nosso chapa, né, Gabriel Perboni. Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo. E ele vem elogiando porque ele começou a escutar o cast. Ele conheceu pelo TeiaCast, olha só. Opa! Que é um site que tem muitos podcasts. E ele tá ouvindo em ordem cronológica. Aí ele tá comentando várias coisas. Um que ele disse pra não mudar o sotaque da Esbórnia. E aí ele pergunta: se nós somos de Carlos Barbosa, por que não estamos jogando videogame ao invés de assistir futsal? Carlos Barbosa, você não conhece a cidade da CBF, né? Sei lá, cara, eu acho salvar o mundo mais importante que chutar uma bola, né? Com certeza. Fizemos tanto isso em vários jogos. Aí ele também elogia o negócio de a gente não falar só de games, né? Não ficar em um só mundo, porque senão o assunto acaba rápido. Na verdade, a gente fala de várias coisas que nos interessam. É, que a gente domina. Outra, ele faz uma sugestão para nossos próximos videocasts, deixar um picture in picture de nós jogando o jogo e a imagem do jogo rolando no cantinho aí. Que moderno! Eu já dei a ideia, eu não sei falar. O Projola já tinha falado. Próximo e-mail do nosso Thiago Mendes Trindade, ou Musashi, Thiago de Porto Alegre. Musashi, de Porto Alegre. Chapa, um abraço. Ele cita histórias de Top Gear. Ele disse que tava jogando Top Gear Rally 1 no 64, na primeira pista, né? E aí ele comentou que por milagre ele conseguiu fazer a volta completa sem bater e encostar nos muros, né? Pois coisa é, que né? É bizarro. É bizarro. Nem o computador não faz isso. É bizarro. Né? Tanto é que ele disse que no replay do jogo, o videogame fez o carro dele bater trancando o jogo. O videogame não acreditou. Ele disse que esse bug aí é do jogo mesmo, assim, é um bug recorrente que é capaz de fazer ele quase sempre. Se tu passar a primeira pista sem bater, ele vai sempre dar esse bug louco. Aí ele segue citando uma coisa que, meu Deus, me abalei. Okay. Depois de ter zerado o Zelda Ocarina of Time 8 vezes, ele trocou pelo Top Gear Overdrive com um amigo. Como é que vai trocar? Tá certo que depois ele elogia que diz que é um baita jogão. E trocou por Ocarina of Time. Só que, cara, por Ocarina não, né, velho? Não, isso aí não por pode. Não. Aí depois ele diz que ele achou o jogo excelente e ele diz que é a trilha sonora de uma banda, a Greenstone, que é muito boa e tal. Pra ele, a salvação da franquia Top Gear foi o Top Gear Overdrive. Diz que não fez muito sucesso e tal, mas pra ele diz que é excelente, um fã de Top Gear. Isso da Volvo 64, né? Uhum. E aí, encerrando, ele conta a experiência do Top Gear Rally 2, que ele detestou, porque tinha experiência nova de quebrar o carro. E, principalmente, ele conta atravessando um maldito riacho com pedras. E ele disse que teve uma ideia, uma madrugada que tava deprimindo, aí ele baixou o Top Gear 1. E ele se emocionou com a musiquinha de abertura, né? Ele nostalgia. Disse que sentiu uma nostalgia com força. Ui! E ele sentiu como se tivesse encontrado um grande amigo depois de muito tempo. Isso é verdade, hein? E ele manda um abaiô. Obrigado, sim. Meu chapa. Oh, invasão, invasão! Aqui é o Six, né? E eu não pude estar presente nessa leitura de e-mails, mas eu vim aqui para avisar a todo mundo que, infelizmente, deu pau nos e-mails. Problema, ouvi falar. Pois é, o Julio foi gravar ontem com os guris, só que eu tava editando hoje, né? E deu pau aí no final dos e-mails, a gente não vai conseguir nem ler. A gente conseguiu ler um só, na realidade. E vamos nos despedir por aqui. Na verdade, eu vou me despedir por todos. Então, né? Continue acessando o Dreamcast. Desculpe-nos por essa falha bizarra logo hoje, né, cara? E o primeiro podcast ainda não sei o resultado, são 7 horas da noite de quarta-feira, o cast vai pro ar hoje à madrugada, né? E até agora nada, nada, ficou no suspense, né? Isso, vamos ver, né? Então é isso aí, mandem e-mails para cast, né, sobre as suas listas, mandem as suas listas aí de First Person Shooter, e vamos voltar ao cast de First Person Shooter. Então é isso aí, gurizada, abaiô e até o próximo Dreamcast. Então, né, sobre esse cast, queria falar uma coisa assim, é um novo modelo de cast, né? Top 10! Pra quem acompanha a Screw Attack, nosso chapa Stuttering Craig e do Hanson Tam, um abraço. Porque a gente tirou a ideia de lá, né? Todo mundo faz a sua lista top 10, a gente pensou, ué, já que First Person Shooter tem muito jogo, vamos pegar e fazer um top 10, né? Consenso entre nós, ou não. Consenso, foi praticamente uma guerra. Foi muito difícil a coisa. Mas entramos em consenso, né? Claro. Então, né, antes a gente vai falar sobre a história, né, do First Person Shooter, os primeiros jogos, o que mudou. O que é um FPS, né? O que é tudo isso? O popular jogo é de que é esse jogo? De Nefia tiro. Putas. Tipo Doom. É tipo Doom de tiro. Então a gente vai fazer um pouco, né, história resumida. E depois vamos ao top 10, ao consenso. 10 jogos total must play, né? É, como sempre, a gente fala dos jogos aqui, vocês têm que jogar. Então tá, né, moçada? O que é um FPS, né? O que é? Six, por favor. FPS é sigla pra quê? First Person Shooter. Tiro em primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Lembram disso? Eu falava assim, é o tipo de jogo que tu só vê a mão e a arma. É de tiro tipo Doom. Tipos de jogos pelo Dreamcast. Pra frente dá soco. Que é o beat'em up. O beat'em up é pra frente soquinho. É. O meia lua e soco, que é os de luta. Dreamcast apelidando jogos. É. Então, né, First Person Shooter é onde tu acompanha a perspectiva do personagem e a tua ao mesmo tempo, né, como se tu tivesse no jogo. Então, né, vamos falar sobre os primeiros FPS. Antes de Doom, antes de Wolfenstein. Cara, o primeiro First Person Shooter é datado de 1978. Ok! Antes de um Frajola existir! Assim. Frajola tinha 0 anos. E daí, Maze Wars, Palm Sims, Battlezone, Mid Maze, Overtank 3D e Catacombo 3D. E esses dois últimos são pela id, né? Daí tinha vários jogos com a perspectiva em primeira pessoa, só que não são de tirinho, são só primeira pessoa. Daí tem muitos, muitos. Incluindo o 3D Monster Maze que a gente falou, né? No cast de terror. E muitos jogos foram lançados até o lançamento de um que é chamado Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D. Teve Wolfenstein 2D? Teve um jogo chamado Castle Wolfenstein, né? Que é um jogo antigo da onde o Wolfenstein chupou a história, sabe? Que é no castelo. E é esse Castle Wolfenstein de uma empresa Muse. Daí não tem nada a ver com a id, né? Que o Wolfenstein 3D é da id Software, né? Não é uma continuação, mas os fãs consideram o Wolfenstein 3D uma continuação espiritual desse Castle Wolfenstein. Então vamos falar. Wolfenstein, né? Foi lançado em 92 para o quê? MS-DOS. Vocês lembram o que é MS-DOS? Pra vocês que não sabem, é aquela tela preta quando dá pau no Windows. Sim, nós usávamos aquilo lá pra jogar jogo, gurizadinha. Também teve várias versões para outros, né? O SNES, o 3DO, o Jaguar, o Game Boy Advance, para aquele PC louco lá, o Amiga. É, pois é, esse é pela id, né? Quem quer saber mais da id, John Carmack e os chapas, tem o cast do Download, né? Da id Software. Daí explica tudinho quem são... Sim. Quem é quem, o link está aí no... Wolfenstein 3D, né? É, teve continuações, né? Return do cast. Castle of Einstein. E esse novo aí, como é que é o nome? Einstein. É só Einstein, não. Mas é igual do primeiro? Qual que é, tipo moral? Rocky Balboa. É tipo o remake do primeiro. É. Mais é o Rocky Balboa, né? 6. Mas aí então, em 93, depois de Einstein 3D, 93, ano cabalístico, saiu a explosão. Doom foi lançado em 93 pela id, né? E ele teve aperfeiçoamentos muito gritantes. Texturas no chão, paredes e coisas diferentes. E modo multiplayer. Porque assim, né? No Wolfenstein era um 3D fake, né? Na época foi muito gritante, assim, a diferença de um do outro. O Wolf era aquele negocinho e o Doom era violentaço. Assim. E o Doom também chamou atenção por causa da violência, né? Era muito, inferno, muito. Inferno! A história, as músicas, o inferno, os bichos, era tudo muito louco, né? Tanto que virou sinônimo, né? O cara fala, Force Person Shooter, ah, Doom. Se eu não me engano, foi a partir dessa. Nessa época que começaram a botar aqueles rating. A classificação. Isso. Aí que tá. O que seria a classificação dos jogos? Como o Doom era um jogo muito violento, um monte de político e coisa e tal dos Estados Unidos, conseguiram ferrar a venda desse jogo. Não só por lá, mas aqui no Brasil também. É um jogo proibido, né? Até hoje também, né? Cadu. Proibido. Entre parênteses, né? Mas então fica a dica Doom, né? Revolução, revolução total. You wanna dance? Depois do Doom, vários jogos pegaram engine. Engine, a ideia principalmente, na verdade. A engine até mudou com o tempo. Sim, né? Foi melhorando. Mas a ideia... Cara, Star Wars, Dark Forces, aquele outro Star Wars, como é que é? Isso, Axiom. O Axiom, Não, deixa eu falar então pra vocês. Heretic e Axiom. Descem, gurizada. Teve uma continuação chamada Forsaken. Primeiro jogo a ter efeito de luz, que não era fake, que era efeito de luz, sabe? Daí teve vários jogos, né? E aí teve o Quake, né? O 1 em 96 também, pela id, né? Quake 1 revolucionou porque tu pegava o, sei lá, o Duke Nukem 3D, né? Que também foi um jogo que pegou essa ideia. Tu pegava o Doom, chegava num personagem, sabe as putas do Duke Nukem 3D? Tu dava dinheiro pra elas, ela via os peitos, ah, vamos ver a bunda dela. Não dá pra ver a bunda, ela sempre ficava girando. Eu adorava. Ela sempre ficava de frente, porque ela era um papel. Frajola as putas do Duke Nukem. Eu adorava dar dinheiro pra ela, eu gastava todo o meu shake cash. Shake, baby, shake, baby. E no Quake, né, o que mudou foi isso, né, que falou todo ele em 3D. Tu via os personagens, tu podia ver atrás deles, sabe? Tu podia ver a bunda deles, né? É, né? É isso mesmo, sabe? You wanna dance? Então, né? Em 97, a revolução. First Person Shooter até essa época eram só ir pra fase, passar da fase, tirinho matar gente. Tirinho pra frente, soco, soco, matar, sangue, sangue. Tinha até uma história escondida atrás, mas ninguém dava bola. Ninguém, né? A história era tava, passar de fase. A história tava no manual do jogo, sabe? E na época ninguém dava muita bola pra isso. Até que em 97, a Rare, né? Nossa chapa, lança um jogo chamado 007 GoldenEye. Eu na pele de James Bond. Com certeza. Então, né, as mudanças que GoldenEye teve. Missões estabelecidas. Tu entrava na fase, tu apertava start, tinha lá um menuzinho no relógio dele, né? Ah, tem que abrir o portão, tem que fazer isso, desligar o computador. Pausa, pausa. Que ia fuder aquele minuto. Apertava start, o cara olhava o relógio. Relógio, sabe? Né? O relógio pelo cheio amor de função. Pois é, é o James Bond, né? O filme saiu em 95, né? O 007 GoldenEye. E o jogo demorou pra sair, mas não, a Rare resolveu fazer para 64. E saiu o que saiu, né? Um baita jogo. Detalhe, o multiplayer, por favor, né? Não existia multiplayer tão bom contra. Não, não existia. Até tentavam fazer multiplayer e tal, mas o Duke tinha o primeiro multiplayer online e tal. Se vocês estão jogando um jogo com gráfico bonito, hoje em dia, e jogo com multiplayer online, hoje em dia é culpa de GoldenEye e é culpa dos First Person. Pois é, galera. Não, o multiplayer realmente tinha que jogar de joelho, né? Pois é, e de multiplayer tu jogava em quatro, sabe? Na época... Junto, quatro controles, junto, um do lado do outro, xingando o outro. É, o 64 fazia milagres, né? Fez muita gente jogar muito, muito, muito... E não existia história, sabe? O GoldenEye foi o ponto fixo, história, aqui ó, aqui tem uma história, tem que seguir isso, tem que fazer missões, não é só sair matando, sabe? Tinha que proteger aquela guria, Natália, tinha muitas Simonova. Coisas pra fazer, sabe? You wanna dance? E daí, depois que saiu o GoldenEye, né, todos os jogos, todos, eu tô falando todos, primeira pessoa mudaram. Rainbow Six começou, Medal of Honor, SWAT 3 virou primeira pessoa, vocês lembram do SWAT? Medal of Honor foi gigante na época por ser da Segunda Guerra Mundial, né, um negócio que não era muito explorado. Pois é, né, Soldier of Fortune teve aquele lance, mas é igual, teve missões, mas teve uma coisa que chamou a atenção, que era o sangue, né? Que era, muita violência. Era bem violento e tal, né? Então, né? Aí tudo começaram a copiar. Até que em 99, outro jogo chega para mudar conceitos de multiplayer, que é quem? Quake 3 Arena. Total multiplayer, sem missão, sem modo. Não tem história, pessoa. Né? Não história, é história. Não a história é deathmatch, capture the flag, né? Quake não tem história, né? O básico é tu é jogado numa arena e ter foda. É, se tu joga o modo de um personagem, tu fica matando cada vez mais personagem mais forte. Quantos de vocês não chegarem em casa estressado do trabalho, eu vou descontar minha raiva. Coloca 8 a 10 boots e largava no deathmatch e matava todo mundo e fazia até 2000 kills. Daí foi o primeiro jogo todo mundo começar a jogar online, sabe? Isso, foi o primeiro jogo. Até antes do Counter-Strike, isso, né? E em 99 também, né? Daí veio o Real Tournament, né? Com a mesma premissa do Quake 3, né? Que era Deathmatch total, né? Saiu no mesmo ano, praticamente quase mesma data, acho que teve. Sim, 99 foi o ano desse negócio. Porque, olha só, outro jogo que mudou o conceito em 99 foi o Half-Life. Muito bem lembrado. Antes de falar do Half-Life, eu gostaria de falar do multiplayer dele, que é o Counter-Strike, né? Que até aqui ninguém gosta, mas vamos falar a verdade. A irmã do Six joga. Jogo de menininha. Eu não, eu tentei jogar na época que teve a febre das lan houses, mas eu não consigo jogar. Eu não sou muito. E o Counter-Strike foi responsável pelas lan houses invadir, né? Todo mundo que tinha lan house tinha que ter Counter-Strike, tu via a gente jogando. E também aquele torneio famoso de jogos de PC que tem FIFA. Isso. A World Cyber Games veio por causa do Counter-Strike. E o primeiro torneio que tu falou, né, que o cara ganhou grana, veio por causa do Knuckles 3D. Isso. You wanna dance? 2001 também, daí veio o Halo, né, que mudou o conceito de gráficos, jogabilidade e tudo, né? E também ele ficou muito famoso por causa dos veículos que controlava e pelo multiplayer do Xbox Live. E pro PC também, né? Pois é, não, é pra PC. Saiu muito tempo depois. Sim, o que fez Halo ficar famoso foi o Xbox Live, né? Isso. Então, quem sabe o pessoal ainda joga Halo. E lembrando, o Halo 3 dublado, né? Pra Brasil, aí, cara. Tem que dar uns parabéns pros caras da Microsoft que traduziram. Traduziram e muito bem traduzido, o jogo, né? Muito bem traduzido. Muito bom, é verdade. Pois é, né? You wanna dance? Mas então, né, esse foi só um resumão ali do mais, do mais. Depois disso, né, não teve a maioria dos jogos que tem hoje. Usam as engines, né, tanto a Source tem ali pro Team Fortress 2, tem aí pro Half-Life Episódio 2, que foi melhorada. A Unreal Engine 3 tá usando, assim, não usaram até hoje, né, com... Acho que muitos jogos. Muitos jogos. Evolução não teve mais, só talvez o Doom 3, talvez, né. Talvez, a Crytek aí com os gráficos do Crysis, né, que revolucionou bastante, mas precisava de um computador problema super ultra potente, né. Não tem computador pra rodar, né. Já é difícil, né? Então, né, agora a gente vai para o top 10, né? Que é a nova moda do... É a moda, é a nova mania. Então, vamos começar do décimo pro primeiro. Então, por favor, qual é o décimo? Esse jogo foi lançado esse ano, há pouco tempo, mas merece estar no top 10, porque é um dos melhores gráficos de todos os tempos. Killzone 2. É o melhor gráfico já produzido. Desenvolvido pela Guerrilla Games, exclusivamente pro Play 3, é claro, e distribuído pela Sony, né? Ele é o terceiro título da franquia que começou no Play 2. Terceiro título? Sim. O nome dele é Killzone 2, ele é o terceiro. Porque, tipo Axie, né? Porque começou com o Killzone no Play 2 e continuou no PSP com o Killzone Liberation. Pau no Julio. Lançado em 27 de fevereiro de 2009. Quem jogou o primeiro jogo sabe que passou-se 2 anos, né? Depois da invasão dos Hellgasting. Vector, tudo nome estranho nos lugares. Enfim, tem a ver com terroristas. Tem o imperador que quer parar as máquinas de guerra, quer dominar tudo. Ele é meio futurista, né, também. Eu dei uma leve jogada, o que eu pude perceber nele é o seguinte. Tu tem um esquema tipo Metal Gear, tipo CQC. Marcelo Taz? Que, tipo, a arma tem segunda função, saca? Eu não joguei todo ele. Eu sei que tem inúmeras armas. Joguei a primeira pistolinha. Chupado de Perfect Dark, né? Chupado de Perfect Dark. Armas, duas funções. De segunda função e tal. O forte do Killzone 2 é que ele tem um sistema de multiplayer muito dinâmico, que é chamado Warzone. É. Jogando online, tu pode jogar em até 32 pessoas. Nossa! Ele tem 5 tipos diferentes de jogo. 32 tipo... pessoas. Tá, enfim, tem 5 modos. Modos clássicos, Search and Destroy, Captura, Capture and Hold. E também tem o modo offline, que tem o multiplayer e tu pode colocar até 16 boots, no caso, pra te jogar. Aí tem o sistema de clãs, que tu pode ter até 64 jogadores para concorrer a Valor Points. E claro, uma coisa da nova geração, os trophies, né? Que a gurizada curte de montão. E a engine do jogo é a Different Rendering. E de física é a famosa Havok, que muitos jogos que nós vamos citar, ela está presente. A Havok é uma engine física, assim. Muito foda. Muito foda. Pois é, o Killzone 2 aqui, poucos jogaram, mas tem que estar na lista porque... Respeito, né? O Killzone tinha a premissa de ser o Halo Killer, né? Depois que saiu o Halo, que deu todo aquele burugudu... Na Microsoft Xbox. Todo jogo depois do Halo era Halo Killer, né? Esse aqui vai matar o Halo. Mas enfim, daí, né, o Killzone 1, daí teve o do PSP, né? Sim, o Killzone Liberation. E agora o Killzone 2. Nono lugar, Unreal Tournament 3. Por que esse jogo tem que estar na lista? Por que, Frajola? Como a gente fala bastante em Engine, a tecnologia dele usada no gráfico é usada até hoje, é usada pela famosa, maravilhosa Squaresoft. Quê? O que é isso? Ah, é. Mentira, é só um jogo chamado Last Remnant Square Enix, tá? E quem faz é a Epic Games. Então tá, continua, Frajola, por favor. É verdade. A desenvolvedora é a Epic Games. E a distribuidora é a Midway. Que ano saiu esse jogo? Foi em julho de 2008. As plataformas são PC, Play 3 e Xbox 360. A primeira versão foi pra PC. A segunda foi pra Play 3. Tinha um acordo ali, mas não saiu. Ele tem uma engine própria ou ele usa do Unreal 2? Não, é dele próprio. É dele próprio? É invenção. Porque do Unreal 2 já era tribuna. Que também. É a Unreal Engine 3, né? Isso, que engine até 3. Hoje é usada em jogos como... Tem Bioshock, Blood in Arms, Gears of War 1 e 2, Mass Effect, o Marvel vs DC, o jogão maravilhoso The Last Remnant, o Turok 5, o novíssimo Batman Arkham Asylum. Tanto que o Batman até estavam criticando antes do lançamento. Mais um jogo com o Unreal Engine 3, mais um saturado, né? Mas daí todo mundo tomou os dedos que é jogar. Toma aí, mídia, candidato a jogo do ano. Porque só prova que a engine é ótima, né? Porque, olha, ele fez jogo de luta, jogo de aventura, de bar. Só que ele usa aquele esquema lá do Physics, né? Dá uma evolução a mais nos jogos, né? Mas tem vários outros jogos. Sim, tem vários, que... só citou alguns, né? Uma pincelada. Unreal 3 é basicamente igual aos todos os outros tournaments. Ou seja, multiplayer, tirinho, Quake 3. Tem Deathmatch, Capture the Flag, Duel. Tudo. Tem a destruição de cenário, que é um módulo novo. Tu tem que invadir a base do inimigo, destruir tudo. É basicamente jogar online, né? Offline é limitado o jogo. Esse foi o primeiro a tu controlar veículo no jogo? Não, o primeiro a ter esses lances de pilotar foi Halo. Tá, Igorizada, por que o jogo é bom? Por que ele está indo no lugar? Tu e o André podem comentar que vocês jogaram mais, né? Um grande sacada foi o gráfico, né? O gráfico, todo mundo instalava o jogo só pra testar o computador, era o gráfico dele. O lançamento foi em 2008, e hoje em dia o gráfico dele é usado pra vários jogos, né? Hoje em dia é 2010, vamos dizer, né? Porque tem jogo que ainda nem saiu que tá usando. Pois é. Baixou. André, 3000. Por que o jogo é bom? Em primeiro lugar por causa de sua engine, em segundo lugar por causa de seus gráficos super bons. Eu lembro que quando tu comprou o PC na época, né, tu testou esse jogo, foi o primeiro, né? Pra testar, ver se o computador era bom, sabe? O Frajola viu pela primeira vez lá em casa, quando eu tava fazendo uma mudança, ele viu o Alessandro jogando com os gráficos no máximo e ficou babando. Realmente, o cara foi assustador, né? Porque eu não tinha visto o gráfico tão avançado. Aí, o Rio 3, no modo offline, tem o modo campanha, que tem uma mini historinha. Com CGs, história meia fraca, mas tem. Eu acho que a diversão do jogo, por esse gráfico ser bonito, poder fazer tudo, aí a gurizada tá acostumada a jogar tipo o Counter Strike, e já vê que isso se torna divertido, que ele é mais, ele responde melhor aos comandos também. Tem... Tanto que o pessoal joga até hoje, né, online esse jogo. Sim, é verdade. Pra mim, esse jogo não estaria na lista, foi o consenso contra aqui, porque eu simplesmente não consigo jogar esses jogos. Eu sei que só joga coisa que tiver história. É verdade, sabe? Eu não por consigo lado, jogar sim. Isso aí. Mas o jogo é bom, né, eu não jogaria, mas eu vi o André jogando, os piores jogando, tá louco, né? No caso, ele seria a última evolução dos jogos tipo Quake 3, sabe? Em primeira pessoa, né? Se tu for escolher um jogo, eu quero um jogo multiplayer pra jogar online com os amigos, tudo, tu vai pegar um Unreal 3. E ele ganhou notas bastante altas. E ele seria um jogo também pra, tipo, quem quer jogar, digamos assim, meio a um compromisso, o cara que tem uma semana tumultuada e pá, cheio de compromisso, liga o PC, joga uma meia hora, só no modo Deathmatch, só pra tirar o estresse. Isso. Mesmo se o cara quer jogar um jogo com história profunda e tal, o cara se perde. Hoje em dia o cara tem pouco tempo, o cara vai jogar um RPG, por exemplo, que exige muito tempo. O cara se perde, o cara fica 3 dias sem jogar. O que eu tô fazendo aqui? Vai jogar a qualquer hora. Então, qualquer Unreal 3 é tipo aquele remedinho do Pelé. Número 8, então, né? Metroid Prime, que, calma lá, não é um FPS, é um FP Adventure, né? Como chama? A Nintendo classificou como First Person Adventure. Mas por quê? Então, porque é um jogo, a gente colocou aí na lista porque é Metroid, né? Em primeiro lugar, que todo mundo ama Metroid. Pois é, e outra coisa, né? Que pra nós é um FPS, sinceramente não tem aquela coisa de outros jogos FPS, né? Mas é um solo, né? Que nem o Fallout 3 também, que é um RPG FPS, mas então merece ser citado. Em oitavo lugar, Metroid Prime. O que é Metroid Prime? O que eu digo sempre, né? Se Metroid Prime não é um FPS, então é como deveria ser, porque que jogão? Só isso eu falo. Frajola comprou o GameCube pra quê? Pra jogar Metroid Prime. Então tá, se o cara compra um videogame pra jogar um jogo, que respeito nem total. Metroid Prime, desenvolvido pela Retro Studios, até então desconhecida, ninguém sabia o que era. A Nintendo, né, deu o poder pra Retro, faz o Metroid, primeiro Metroid 3D. Se tu não fizer, eu tava com uma tesoura na frente do pistolim. Cortar o pilau. Faz, se tu fizer mal aqui, ó, só vou fechar essa tesourinha aqui. É, cara, a responsabilidade é grande, por favor, né, Metroid. Sem falar que toda a geração do 32, entre aspas, e 64 bits da Nintendo esperava um Metroid novo, e os caras esperaram até o 128. Né? Esperaram sentado, porque não saiu, né? Bom, foi lançado em 2002 para GameCube. O lançamento é dia 28 de fevereiro de 2003. Para os fãs, foi uma boa transição, porque o jogo era 2D, tinha tudo aquele lance. Agora, deixa eu abrir meu parênteses aqui. Cara, a Retro ali, a Nintendo fizeram uma coisa impossível. Vocês imaginam um jogo Metroid, os caras conseguiram impossível fazer um jogo 2D, totalmente 2D. Não tinha como ser 3D, ficar em 3D e ficar excelente. E bom, né? Sem falar, Alan Zoner, um cara que não acompanhou a Nintendo, que tal, que era Sega fanboy e tal, fez o retro review de Metroid, tamanha grandeza do jogo. Então, a história, a gente tá citando Metroid Prime, a saga, né? 1, 2 ou 3. É uma trilogia, se passa antes, depois Super Metroid, qualquer história. Segue a história. Segue uma história do outro. O jogo fez bastante sucesso, né? Tanto que saiu o 1, o Echoes, e o 3, que é o... É o Corruption. E agora o Wii tá lançando o pack com todos os Metroids Primes, né? Isso. Com o controle do Wii, né? É verdade, todos compartilham com... É só agora, e o jogo fez tanto sucesso, esse Prime, em FPS, que o novo, né, o Ninja Team, né, o estúdio ali... é verdade. Pegou partes em primeira pessoa e segunda, e vai deixar 2D e 3D, né, o jogo, né. Ela muda conforme a necessidade do desenvolver da... Pois é, então, pro pessoal que foi contra 3D, só lamento, né, não tem como. O jogo em primeira pessoa ficou magnífico. Não, sério, se tem alguém que é fã de Metroid e não gostou e preferiu 2D, sério, cara... Não tem como. Pelo menos fica quieto, cara. Porque os caras fizeram... Não tem como fazer 3D. E fizeram, sabe? Não tem. Muito bom. E cuide 2010, né? Metroid Other M vai causar furor aí, né? Vai sair fogo. A história é baseada naquela substância radioativa que é de... A origem não se conhece, que é chamada Phazon. Exposta diretamente pode resultar na morte violenta, desabilidade ou órgãos. Aparentemente é uma substância sólida. Aí esse Phazon foi utilizado nesse planeta Talon 4, começou a modificar as formas existentes do planeta e causou e deu esse caos, né? E aí tem história de 12 artefatos místicos. Aí no caso a Samus tá atrás deles. E a criatura que gerava esse Phazon dá o nome ao jogo: Metroid Prime. Frajola aqui não vai me deixar mentir. Eu vou dizer por que Metroid tá na lista. A sensação de imersão, eu nunca tive uma sensação tão grande de tu pensar em ser. Chega a aparecer o reflexo da Samus no teu capacete durante o jogo. Tu olha assim, tu tá dentro daquele visor dela, sabe? Tudo acontece ali, a tua mão. Pra mim, ele tá na lista pelo simples fato dessa total conversão que era do 2D pro 3D, né? E manteve toda a originalidade do jogo original, isso, né? Isso, sem faltar nada, né, cara? As armas, aqueles acessórios... As visão tudo, que ela tem tudo. Pra... A Morphin Ball, né? Que antes era a primeira câmera, tu muda pra bolinha, né? Vira a terceira pessoa, né? Sério, gurizada, joguem. Vocês vão ver o que a gente tá falando. Qualquer um. Vocês vão ter uma sensação que vocês não vão ter em outros jogos de primeira pessoa. Quem era fã de Metroid, aprovou. Realmente aprovou, né? Eu não conheço ninguém que não tenha dito, o jogo não é bom, não sei. Sim. O quê. Enfim, é Super Metroid, é Metroid. Então, né, sétimo lugar agora, eu vou ter que falar desse jogo, Fallout 3. Calma lá, gurizada. Eu sei que é um RPG em primeira pessoa. Então ele é considerado um RPG FPS. Então, antes de vocês fiquem bravos, ele está na lista por quê? A Bethesda Studios foi conhecida por fazer o Elder Scrolls, já ouviram falar? Isso, sim. E o Elder Scrolls 4, o Oblivion, né? Pois é, Fallout é uma série de jogos, né, de RPG FPS. Ele é distribuído pela Interplay, né, quem não conhece a Interplay. Depois aí veio pela Bethesda Software. A história do jogo, né, se passa entre o século 22 e 23, né, e tem várias influências da cultura americana, nos anos 50, como um exemplo da pós-guerra, sabe? Depois da Segunda Guerra, teve todo aquele medo. E daí destruição, né? E o jogo se baseou nisso, porque daí a China parece que invade os Estados Unidos e joga umas bombas nucleares aí por 2070, um negócio assim. Tanto é que as imagens mais famosas do jogo sempre aparece Washington destruída, né? Pois é, daí o jogo, nesse ano, que é o Espaço Fallout 1 e 2, né? A Terra ficou detonada, sabe? É o mundo pós-apocalíptico, né? Que fala. Isso, e daí a Terra fica chamada The The Wasteland, a Terra Perdida, né? Que não tem mais leis, não tem nada, né? Então, o jogo mudou por esse fato, né? Que primeiro tu joga com um cara, pode montar todas as skills dele possíveis, como no RPG. Que na verdade é assim, tu pega o personagem, tu monta ele como tu quer, né? Tu vê ele nascendo, né? Sim, tu vê ele nascendo. New Game. Tu escolhe o sexo, cor de cabelo, todas as coisas. Tudo, tem muitos skills. Os atributos dele. Tu quer escolher pra ele virar um hacker, tu quer virar ele um cara forte, tu faz o que tu quiser com sim, ele. Sim, sim. E com o tempo ele vai lendo uns livros, e aí nesses livros aí vai ensinando os esquemas dos skills aí que o Six tá falando. Isso é meio problemático no jogo, porque o pessoal nunca sabe como começar um jogo, sabe? É muita skill, é muito sim, atributo. É bem complexo, né? Mas aí então deixa o jogo dar um ar novo ao jogo, né? Mas então, né? Por que ele tá na lista? Cara, então, como eu já falei, né, da história que chama atenção, né, todo esse esquema, a jogabilidade misturada com RPG é um belo fator, fora a imersão, tu fala com quem tu quer no jogo, com qualquer personagem, tem missões, né, tu pode seguir as missões, ou ele é meio sandbox, porque tu pode seguir as missões, né? Ou tu pode, vamos dar uma volta em tal prédio lá, visitar, matar umas pessoas, ganhar experience. A primeira cena do jogo já te dá essa ideia que, por exemplo, tem uns alienígenas... Os alienígenas que invadem a tua base e tem os carinhas nessa base que estão defendendo. Tu pode ou muito não são bem alienígenas, defender os... São pessoas mutantes da Terra. Enfim, ou tu pode metralhar os mutantes, ou tu pode metralhar os teus companheiros, ou tu pode ser pau no cu e agir por conta... Meio que por pois é, aí que tá, sabe? A total imersão no jogo é a tua liberdade geral, sabe? Tu não tem um caminho pré-destinado, tu tem liberdade, sabe? Como no RPG mesmo, né? Foi lançado 28 de 2008, de outubro, para PCs, Xbox 360 e PlayStation 3. Até hoje esse jogo tem expansões, né, sendo feitas. Ganhou o Game do Ano em 2008. A Ed deu nota máxima pro jogo, né? Então ele tá na lista porque ele é um FPS, né? Como eu disse, sandbox ou não, faz o que tu quer. Zé, fica a dica aí, Fallout 3, eu concordo geral com esse jogo. Tô pra jogar ele todo, ele ainda, mas é um belo jogo. E tanto que é um clássico, demorou pra sair, teve uma lenda aí que ia sair em 2006, não saiu, o pessoal resolveu adiar, até que saiu e a espera valeu a pena. Número 6. O sexto lugar, eu lembro da água. O Six falava, a água mais perfeita que eu já vi. Não só o Six, como todo mundo que viu o primeiro videozinho na E3 do Bioshock. Imagina o Six chegando assim na casa do Frajola, chutando a porta. Meu, esquece o Wave Race, Bioshock. O jogo foi lançado em 21 de agosto de 2007 para Xbox e PC. E depois os caras do Play 3 choraram e conseguiram. Choraram muito, né? Choraram e conseguiram. 17 de outubro de 2008. Puxavam a camiseta, faz, hein? Ô, cara, faz aí. Deixa. Quem lembra do jogo System Shock 2? O Bioshock é um sucessor, tipo, espiritual dele. Oh, legal. É o jogo de primeira pessoa com elementos de RPG e superpoderes. Vocês lembram do trailer que o cara podia dar choque? A história é simples. Anos 50, clima de terror imenso, cidade debaixo d'água, criada por pesquisadores. Retiravam uma substância de uma lesma que dava, digamos assim, poder rejuvenescedor para as pessoas. É o Renil da Avon, foi a Avon. É uma base debaixo da água, né? Isso, é uma cidade debaixo da água. É uma cidade. Rapture. Enfim, as pessoas ficam enlouquecidas. Aí tem uma mulher que cria as Big Sisters. Vocês lembram das menininhas que tem os Big Daddy que protegem? E digamos assim que são as que guardam os elementos desse Adam. Porém, elas também são infectadas. E aí tu controla um cara que sofre um naufrágio e vai debaixo da água e começa a descobrir sobre essas coisas. E ele ganha esse poder do Adam. Começa a soltar choquezinho, assim, fala que tu mete a bala nas pessoas, né? O bom do jogo é que tu pode ser hacker. Tem os robozinhos que são a proteção da cidade. Tu pode hackear e usar a teu favor. E enfrentar as pessoas mutiladas e dominadas por esse Adam enlouquecido. Enfim, jogão, vai sair agora o 2. Vai sair agora o 2 com a mesma engine, né? Mesma engine, a Unreal Engine 3, né? Então, porque o jogo é bom, porque a água, como já o problema me tirou por causa da água, mas é verdade, cara, que a água quando cai um avião no começo do jogo... Não, aí que tá. O bom do jogo, além da água, é o clima de terror. Tanto que ele tá na lista dos jogos de terror, né? Que a gente falou do Bioshock. Não, né? Nós falamos, né? Tipo, pensa, clima, cidade, anos 50, tipo, Réveillon, tudo vazio, tu vai debaixo da água. Aí, de repente, tu começa a enfrentar pessoas estranhas, dominadas, e tu não sabe o que que é. E tu ganha um poder, tu se injeta uma seringa e tu ganha um poder de soltar choque. E aquele cara vai te mostrando o caminho, né? Vai te mostrando... Sem spoiler, mas é o final, cara, eu achei... Deixa eu contar, final. Não pode que é jogo novo. Lanzoni tá querendo levar um tijolaço. Mais alguma consideração? O Frajola não jogou todo ele. Mas a gente concordou, todo mundo que entrou em consenso que Bioshock tem que ser o sexto da lista. Sim. Então, né, agora o top 5, né, os 5 melhores first person shooters. Calma lá, segundo o Dreamcast, né, sem ficarem brabos, por favor. Não queremos então, pedrada, nem tijolada. Todas as listas causam brigas, né. Então, né, vamos ao top 5, os 5 melhores segundo o Dreamcast. Número 5. Doom 3. Ele aí tá em quinto porque simplesmente eu caí da cadeira quando um bicho saltou na minha tela. A física do jogo atingiu a realidade. Desenvolvido pela id Software. A data de lançamento foi em 2000. É, só que só... Sério? 2000? 2000. Não, foi começou a ser produzido. Ah, né? Bom, né? O ano de produção começou em 2000 com John Carmack. 2000, hein, Guilherme? 2000. E só foi lançado 4 anos depois, em 2004, né? Só pra Windows e Mac, né? Um ano depois aí saiu pra... pro console da Microsoft, né? É, ele saiu, eu joguei, eu tive o prazer de jogar, mas infelizmente o gráfico não é o mesmo do PC. Ele peca em algumas partes, enfim. Eu vou abrir aqui um parêntese da minha vida. Meu irmão não joga muito, mas ele joga. Quando ele troca a placa e o PC? Quando ele quer jogar um jogo que não funciona? Quando ele instalou Doom 3 e viu que tava lento, ele trocou todo o PC e a placa. Uhum. Sério, na hora. Então, pra te ver, Doom 3, explosão. Gráficos muito bons pra época. Não, era muito além da época. Assim, era muito além. Eu nunca fui jogar um jogo em Lan House. O primeiro jogo foi Doom 3. Infelizmente, o cara chegou e disse pra mim, ó, tu joga naquela máquina que é a mais foda. Eu joguei e tava lento, no mínimo tava lento. O jogo era muito avançado pra época. Era praticamente um Crysis de hoje em dia, né? Isso. Que, pessoal, acho que até teve um pouco menos, né? Mas a galera que viu assim ficou, uau, olha só os gráficos. Eu lembro da polêmica das revistas na época. Vejam o jogo do futuro. Eles falavam, aí tinha o famoso vídeo daquele bicho comendo uma pessoa no banheiro. Aquele grandão lá. Foi mostrado um vídeo de 15 minutos de jogo, ele ganhou 5 prêmios. Ele saiu com 27 fases. Que na verdade não é fase, é cenários, na verdade. Porque o jogo é tudo linear, né? É tudo a mesma, como se fosse, né? Seria, vamos dizer, 27 capítulos, né? Isso. É o Doom 1, né? A história praticamente é o Doom 1, né? É a mesma coisa. Tá em Marte e tal, abriu aquele portal do inferno. Tá na outra base, né? Em Marte, abre o portal e aí tu, vamos lá, né? O jogo tem eventos e atmosfera, tem grande influência dos filmes de George Romero. O jogo se passa em Marte. Marte tem uma base do governo americano, não sei se é americano ou quê, que abre um portal que era pra ligar pro outro lado de Marte em isso. Busca de materiais e não sei o quê. Era pra ligar, minerais. Mas só... dá errado e ele liga um portal para onde? O inferno. Isso. E aí começa todos aqueles bichos loucos, começa todo ataque. Isso tu percebe acompanhando o jogo, né? Pelo que eu lembro é isso aí. É, traz tipo umas almas que invade o corpo do humano, transforma isso, em zumbi, e outros bichos que se evoluem. Tem o lance da lanterninha, né, que tem ou a lanterna ou a arma, né, que... Isso foi uma evolução e raiva do jogador. Pois porque... tanto que teve um patch, né, no futuro lançado pela id, né, que isso. Tu pega os dois, daí ele coloca a arma junto com a lanterninha. Isso. Né? É, com uma fita crepe. Uma fita crepe. É, que já antes falar, tu, antes que o Frajolo tu... usou junto com o brilho máximo no monitor, pra tirar a sensação de escuridão do jogo, que era o forte do jogo. Muito medo, cara. Eu lembro, meu irmão jogando, cara, não dá pra ver nada. Mas essa era a sensação máxima do jogo. A sensação de medo e suspense. Total. É, isso que é o legal, né, do jogo. Não, a opinião do André 3000 no jogo Doom 3, por que eu gosto? Em primeiro lugar, pelos gráficos. Em segundo lugar, pelo lance da lanterna. É, que tipo, o cara ia andando pelos cenários e quando vinham os bichos, o cara tinha que agir rápido. O jogo é forte pelo suspense, pelo medo que dá. Isso. Uma coisa difícil do jogo é que não tem bala, né, cara? Tu tem que economizar pra caralho nesse jogo aí. É que tu pode usar arma como... Coronhada. Mas aí é muito difícil. Tu chegar lá numa parte do jogo, só tem chefão. Difícil, né? É, mas no início do jogo é bom até. Só que do meio pra frente fica impossível. Bem, então, não, um 3 fica marcado pelo suspense, pelo terror, pela escuridão. E sem monitor claro, né? Fica a dica aí, joga em Doom 3. Bom, quem quer saber melhor a história, é só assistir o filme que é basicão, né? É igual. Eu não curti o filme. Eu gostei, filme. Aquela mod em primeira pessoa. O primeiro cast é sobre filmes, né? De jogos, então. Isso. Pra quem quer ouvir e passar vergonha, eu escute aí, né? A gente tem a opinião sobre os filmes aí. Let's rock. Você reconheceu a música? Você reconheceu as falas? Sim. Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D lançado em 96 para computadores, sequência do Duke Nukem e do Duke Nukem 2. Jogos de plataforma normal. O 3 foi pra ser 3D, né? Pra muita galera foi o primeiro jogo 3D a jogarem mesmo, assim, pessoal mais novo. Inclusive eu. Foi o primeiro jogo a ter besteirinhas, né? O que é besteirinhas? Dar um tiro na parede e fica o tiro. Fazer xixi, tomar água, pirar sangue na parede dos caras. Dar dinheiro pras puktas. Dar dinheiro pras puktas. Mostrar os peitos. Shake it, baby. Shake it, baby. Do you dance? E entre outras coisas. Não, que emoção que era em mijar, né, cara? Tinha o banheiro. Tu abria a porta do banheiro. Tu dava descarga. É, o tinha o monstrinho cagando. O monstrinho lendo uma revista lá. E o porra. Outra coisa também, as fases dele não eram muito linear, né? Porque tu podia subir no ar-condicionado, no duto de ar, subir em cima do prédio por trás. Tu tinha a tua maneira de fazer isso. A fase, né? É, até por causa disso, ficou meio famosinho, assim, conhecido, por causa... Eles usavam as mesmas fases dos jogos pra jogar o Deathmatch online, né? Oh, yeah. Por isso você ter vários caminhos e tal, né? Não, olha que loucura. O Duke Nukem tava voltando do Duke Nukem 2 com a nave deles, e aí os aliens dão um tiro e ele recebe uma mensagem. Os aliens invadiram a Terra, estão roubando as mulheres e transformaram todos os policiais em porcos. Agora eles vão ver. Roubaram as mulheres? Ah, cadê as minhas mulheres? Não tá aí? Vou pegar todos eles. Aí é isso aí. Enfim, tu tem que matar os aliens, né? Só deixa as prostitutas em forma de com certeza, mulher, né? As mulheres. Tira as mulheres do Duke. Só pior que dar um chute no saco do Duke é roubar as mulheres do cara. Duke também ficou conhecido pela, óbvio, pornografia e taradice, né? Não é bem pornografia, né? E pelas sacadas sarcásticas dele. Isso, chato. E pelo humor violento, né? Até as sacadas dele é muito, né? Como é que é as clássicas? Segue aí algumas sacadas do Duke aí pra vocês lembrarem. Damn. That's the second time those alien bastards shot up my ride. You wanna dance? Damn, I'm good. O jogo tinha uma das primeiras engines vastamente usadas antes de Quake, que era a engine Build, né? Que foi usada até pra outros jogos FPS, por favor. Shadow Warrior, da própria 3D Realms, Blood e outros, né? O Duke também ficou conhecido por vários mods. O primeiro jogo a ter extensos e violentos mods e fases feitos por fãs mesmo, né? Até esses mods feitos por fãs, aí tem uma historinha clássica que o cara que fez o mod do Caribe, do Duke, né? Fez... sei quantas fases no Caribe, o cara foi contratado pela 3D Realms pra fazer as fases do Duke Nukem Forever, sabe? Isso é legal, cara, porque tem muito fã que faz fases, sim, muito a fuder, que deviam ser contratado, né? Quem faz isso bastante é a Valve, né? Como aconteceu com Counter-Strike e com outras coisas também. Vou falar um pouco pra mim, Dudu. Estupensão gráfica do momento, assim. O cara jogava Doom, vai ver Duke. O que era aquilo lá? Jogar, por favor, em rede. Foi o primeiro jogo que eu joguei em rede. Então, o Duke, sem falar assim, o que era um nenenzinho vendo as mulheres mostrar os peitos, que alegria, né? As fases do Duke eram muito a fuder, né, que começa na Terra e tal, depois vai pra nave dos ET, depois tem que matar e tal, até tem a Atomic Edition que tu tem que ir lá matar a rainha dos ET, porque na Atomic Edition, que tem um capítulo a mais lá, que é o The Birth, que as mulheres do Duke começam a dar a luz. Opa! Começa a dar luz pra Alien, sabe? Aquilo, o que está acontecendo? Ai, ele vai querer matar todo mundo. Quem jogou Duke sabe bizarro, o que ele tá falando. É bizarro. As armas, muito a fudeza, a RPG, por favor, né? A 12 do Duke, né? Por favor, né? Tinha a do Doom, mas a do Duke, que era aquilo lá? A arma 7, que eram duas metralhadoras nos braços. É, a Devastator. Aquela que encolhe. E aí, hoje em dia, uma coisa, a dica pra vocês do Julie é procurar o High Resolution Pack. Os caras refizeram tudo. Os modelos, tudo em 3D, com graficão de hoje em dia, joguem. Ah, graficão, né? Claro, melhorado, não vai chegar a ser um Crysis. Sim, mas, comparado. Enfim, feito por fã, por favor, os caras fizeram em casa na hora livre. Modo online, tudo e tal, tu joga com mouse, como hoje em dia, porque você não se lembra naquela época que tu jogava com o teclado, né? Isso. Curiosidades do jogo, né? O jogo tem muitos easter eggs, isso aí, o link está no post. E o jogo se passa em 2008. Oh! É verdade! O jogo se passa em 2008, gurizada. Então, vocês lembram no passado, quando os porcos chegaram? Isso, quando os jetpacks estavam na rua e tal. Foi um dos primeiros jogos a ter, assim, aquele negócio de jogar online, sabe? Na época, assim, foi, claro, discadão total, né? E até tinha aquele serviço pago da 3D Realms, que era o Ten, lá que vinha junto com o jogo e tal. Uh-huh. E aí tu tinha que pagar pra jogar. Tinha o fazedor de fase. Fazia como tu queria, vinha junto com o jogo já, tu fazia, que era muito difícil fazer. O demo do Duke era em 11 disquetes, que era só o primeiro episódio, no caso, que os demos eram compridos na época, né? Mas o nossa chapa... Tectoy. fez Duke 3D para Mega. Que é isso? Mega Drive. Português! O jogo é muito raro e é muito. É a coqueluche dos gamers. Eu lembro. Porque saiu só no Brasil, é muito raro. Eu lembro da Ação Games pagando pau imenso pra Tectoy e até um comercialzinho na contracapa. É. Mas com razão, né? Jogo em português brasileiro. Isso, ele pegou um jogo. Pegaram um jogo 3D de 32 bits, potência máxima, assim, tá louco? O jogo saía pra 64 e fizeram 16 bitsão do Mega, né? Cara, eu só via nas revistas e tal, achava que era uma versão legal. Cara, é um cocô. Lembra o WoW? Não! É a jogabilidade total WoW-fun, assim. Tu tem que virar pro lado, tu não consegue acertar o inimigo, tu fica botando pro lado pra acertar, tu não consegue, sabe? Fica apertando várias vezes o direcional. E não tem pulo, não tem nada, assim, né? É basicamente o segundo episódio que tu tá na nave dos ET, tu só segue, mata os inimigos e deu, isso aí. Os caras pegaram, se viraram, foram na cara e na coragem e fizeram o Duke que, pra Mega. Como né? Tu falou, né? Hoje em dia é raro, né? Esse jogo aí, gente lá de fora, que é muito jogo, né? E é muito pouco. Nota 8.8 na Sun Games. Eu falo que é ruim por causa que tô acostumado a jogar com os outros, mas uma versão pra Mega tá excelente, cara. É melhor até que as versões de é quase a versão de The Wolf pra Super NES, sabe? E o som é tribom. Não tem as mulheres, não tem nada, mas enfim, tem todas as armas e tal. Mulher. E Duke, então, depois em 2004, eles liberaram o código fonte pra tu fazer o que tu quiser com o Duke. Aí saiu pra celular, pra não sei o que lá, pro Zeebo, só que a versão do Zeebo é diferente. Pra várias coisas e pra iPhone, foi a última versão aí que saiu. É o jogo mais comentado no momento, a sua sequência. Mônica no Castelo do Dragão. Call of Duty Modern Warfare. É uma guerra moderna. O próprio nome já diz, não é o basicão Segunda Guerra Mundial. É uma guerra moderna, basicamente. Basicão por causa do Metafono, né? É, saturou, né? Tanto jogo Segunda Guerra aí. Saturou. Esse Modern Warfare mudou completamente, né? Ele foi produzido para PC, Xbox 360, Play 3, lançado no dia 6 de novembro de 2007. E mês que vem, sai para Nintendo Wii. Ah, e sai para PSP e Nintendo DS também. Sei. A historinha do jogo é o seguinte: terrorismo na Arábia Saudita. A Arábia Saudita sofre um golpe militar, o presidente é executado e, claro... Executado, presidente.exe. E os Estados States vai lá e diz, agora eu vou quebrar tudo. O nome do soldado é Sabão. É o Sol. Ele é recrutado pra ajudar o exército britânico e os aliados pra estabelecer a paz na Arábia Saudita e também na Rússia. E ele é também conhecido pelo dar tal imersão que tu tá numa guerra moderna. Total imersão. Questão de camuflagem, porque o cenário. Avião subindo, tocando bomba. É tudo correndo ao mesmo tempo, né? Ali, real, não é CGzinho, né? Quem vê o comecinho do jogo, aquela fase lá do navio, que depois o navio explode, tu tem que sair na pernada, e depois mostra lá o presidente sendo executado e tu também como soldado sendo preso na Arábia, e aí que começa a ação do jogo. Cara, um dos melhores começos de games que eu já vi. Uma coisa que me impressionou bastante foi o efeito sonoro, cara, explosão, tem muita coisa que quem tem um home theater, cara, teria que usar... Surround, 7.1, tem que usar que tu vai se sentir na guerra. E é um jogo limpo, serve em muitos PCs, né? Bem leve. Ele é bem leve, funciona legal em vários PCs. Uma das fases que eu achei muito fuder, tem um canal de televisão que tá transmitindo o presidente falando, recrutando o povo do seu país pra enfrentar os Estados Unidos, e tu invade esse canal de televisão e, surpresa, o presidente não tá lá. É tipo uma gravação e um monte de soldado lá dentro esperando pra fuzilar os britânicos, os russos. Enfim, cara, é jogão, must play. Se eu ficar falando nas fases, vai ser o cast todo, sabe? E o jogo realmente tem que estar na lista, porque o segundo é o jogo mais esperado de PC na atualidade. Que vai ser lançado agora dia 10 de novembro. Outra coisa que vai, o pessoal tá esperando, principalmente no Brasil, é que vai ter o Rio de Janeiro, né? É, o Rio de Janeiro Modern Warfare 2. Certo que tu vai levar uma sova dos traficantes. Sim. O link está no post, que os caras falam portunhal porco, mas dá pra entender alguma coisa de português. E outra coisa que eu me surpreendi, o multiplayer. Meus amigos aqui da plateia são a prova viva de que esse jogo superou o Counter-Strike. Um lance que eu achei muito interessante no multiplayer: tu tem um esquema de level. Conforme tu vai jogando as partidas, tu vai liberando classes novas e tu pode editar tuas armas. No caso, tu pode fazer tua arma do jeito que tu quiser. E tem um esquema que é os perks, que é muito legal, do multiplayer, que é como se fosse habilidades que teu jogador tem. É tipo, tem Extreme Condition, Juggernaut, deixa o jogo muito mais empolgante no multiplayer. E outra que tem um lance que eu achei muito legal: tem o modo Stream Mode, que é a opção de multiplayer. É como se o jogo ficasse realístico. Quando tu joga normal, ele é o single, tu vê a mira, tudo. Põe esse modo extremo, é como se tu estivesse na vida real. Só vê tua arma. Ah, é verdade, não tem o radar. Não tem nada. Tu só libera o radar se tu mata os três players e habilita o recon. E o radar é tipo temporário, né? É temporário, é 20 segundos, daí tu e o negócio o radar. É tipo GPS, né? É um GPS. Sinceramente, assim, em outras palavras, é o jogo perfeito multiplayer. Number 2. Half-Life 2. O Six e o nosso querido amigo Fuca, né? O 2 encaixa o episódio 1 e 2 porque é a mesma engine, então fica a dica aí. A gente teve que passar a vaselina pro 2. A única notícia que eu tenho falado do Half-Life 2, quem lembra em 2004? Ah, o Doom 3 vai ser bom. E aquele benchmark de 200 mega mostrando o gráfico do Half-Life 2. Pois é, a Valve, né, lançou o jogo em 2004, né? Foi o game do ano em 2004, ganhou prêmios e tal, né? E depois teve os sucessores, que foi o episódio 1 e o episódio 2. Muito falou do benchmark, né? A Source, né, que é a engine do Half-Life 2, que a Valve lançou. A física da Source é perfeita. Tu mexe em tudo. Aquela vez não tinha vazado na internet pelos próprios produtores. Pois é, esse jogo era pra ser em 2003, só que daí essa engine vazou, né, na internet. Deu alta enrolação. Daí deu uma enrolação, quase o jogo que não saiu, mas daí no fim eles conseguiram reverter isso. A situação. E os gráficos eram bonitos e leves, funcionava em PC. Eu tinha um Pentium 3, se não me engano, sei lá, acho que era uma FX 5200, e rodava perfeito o jogo. Sabe? Então, né, continua a história do Half-Life 1, né, que se passa 20 anos depois do primeiro jogo. O Gordon Freeman fica preso no espaço-tempo e ele não envelhece nada do primeiro jogo pro segundo. O primeiro jogo, quem sabe, se passa em Black Mesa, né, que acontece todo aquele negócio de abrir portal pros bichos lá por causa do gerador de partículas. O 2 é a continuação direta. O 2 é a continuação direta, só que Gordon assim, né, no final do primeiro, o G-Man, que todo mundo acha que é o Gordon Freeman do futuro, fala assim, ok, tu completou a missão, agora eu vou te trancar no tempo. Daí começa o 2 dentro de um trem, sabe? Pois é, é assim, né? Tá chegando numa prisão em City 17, né? E como se passa 20 anos depois do que aconteceu com o Half-Life 1, o mundo tá totalmente destruído, sabe? Várias raças invadiram o planeta, os Combines. E assim, como o André tinha comentado antes ainda, que o jogo é o seguinte, é um filme, sabe? Só que como eu falei, até acho que o Margin falou no download, que é o seguinte, o jogo tem as cenas do jogo, foi o primeiro, eu acho, a ter isso. O jogo dá total liberdade pra te fazer o que tu quiser. Tá acontecendo alguma coisa lá no fundo, sabe? Uma explosão ou um tripod andando. Tem a opção de olhar pra aquele evento o que tá acontecendo, ou não, sabe? Tu quer olhar pro chão e dançar samba, tu faz isso. Quem vai perder a emoção do jogo vai ser tu, sabe? Eu lembro uma vez que tu enfrentou um chefe que era tipo, surgiu do nada! Do nada, eu tava passando e puf, quebrou o chão. É isso aí, sabe? Surge do nada, os chefes surgem. E é uma cidade gigantesca, sabe? Eu lembro que pegava até carrinho de supermercado com aquela arma que atraía coisa. E aí que tá, a Gravity Gun, que foi o que mudou mesmo, assim, tu puxava qualquer coisa do cenário, não muito pesada, ah, aquela, né, arma, né? E tu jogava, tem uma fase que tem uma parte que tem que puxar um carro pra abrir um caminho, sabe? Isso, fica dando no carro, sabe? E sim, muito poucos sobreviventes. Daí tu encontra a Alex Vince, que ela te ajuda o jogo inteiro, que é uma mulher, né? Filha de um cara amigo teu do primeiro jogo, que é o Ellie Vince, que aparece no Half-Life Blue Shift, né? Tá, tu pode me concluir aqui que tem um lance lá que tu joga tipo uma mina, não é uma mina, é um ovo, sei lá. Tu joga no inimigo, aí aparece sim. Do nada aqueles bichos maiores. Tem uma isca que tu joga, e tu joga essa isca perto dos inimigos, os bichos vão lá e comem a isca e comem os inimigos, sabe? É. Mas se tu tiver perto, elas te pegam tu, sabe? Isso aí não interessa pra eles. Eles estão tentando sobreviver. Aí deles é isso, né? Sabe? E outra coisa, aquele robô que te ajuda também. Achei muito triste. É, o cachorro, robô. O dog, né? Isso. É o robô, tu joga o osso como se fosse, ele te ajuda, sabe? Ele abre paredes, ele destrói lugares, ele pega bichos. Sério? Tanto que spoilerzão, no final do 1 parece que ele morde, não sei. É. Daí no 2 ele aparece de novo no episódio 2. Que até tem um lance, uma fase que ele vai abrindo o cenário e tudo, e chega um tanque de guerra e tenta destruir ele. Tu tem que destruir o tanque de guerra e deixar ele. É, daí seguir, ele ajuda, né? Tudo, destruir o tanque de guerra, ele pega o tanque e joga longe, sabe? Bah, o jogo é sensacional. É legal essa fase. Então, né, como eu disse, da total liberdade do jogo, né, imersão, né? O que chamou atenção na época foram os gráficos, a sombra dos modelos, o efeito do reflexo da água, e com certeza a inteligência artificial e claro, né, a física, que todo mundo babou pela física, né? Foi um marco da história também, né? Pois é, foi um dos marcos, né? Tanto que saiu o Counter-Strike Source, que é o Counter-Strike na versão física do Half-Life 2, e vários jogos têm essa engine, que é, por exemplo, o primeiro Left 4 Dead, e essa engine está sendo melhorada com o tempo, usado pela, né, Valve, né? Saiu pra todo mundo, né? Pra PlayStation 3, depois agora com a Xbox, PC saiu na época, Xbox One, né? Saiu, e não, pra saiu agora, Play 2. E saiu agora pra Xbox 360, né? Com a Xbox vem o Half-Life 1, 2, isso. Episódio 1, Episódio 2 e Team Fortress e o Portal. Parênteses, Six, disserte sobre GoldenEye Expansion. É, aí que tá. A Source, né, uma galerinha aí pegou, espertinha, né, quando vazou, pegaram a engine da Source e fizeram o GoldenEye 007. Só o multiplayer, claro, né, com a engine da Source. Até a barrinha de vital igual. Cara, é muito, muito eu legal. Eu comprei no Mini 9 e passei pro Prajola. Prajola, tu testou? Eu não cheguei, eu tentei botar junto no jogo. Eu também tentei, eu cheguei a baixar tudo, tentei jogar e não consegui. Então, né, sem falar que Half-Life, desde o primeiro, lançou o Steam, né, que todo aquele negócio tu compra online, agora virou loja. O Steam agora abrange quase todos os produtores. Abrange quase todos, sabe? O Final Fantasy 13 aí da Square tá no Steam, sabe, pra te comprar, pré-order. Então, né, fica a dica, Half-Life 2, pra mim, seria o primeiro da lista, porque foi o FPS que eu mais me emocionei. Primeiro lugar, o jogo de 97, que mudou tudo. Ele mudou o conceito de First Person Shooter, é o 007 GoldenEye. Calma, não fui só eu que coloquei nessa lista esse jogo. Várias listas, tá? Esse jogo, inclusive da Screw Attack. Mas os outros aqui resolveram colocar 007 GoldenEye / Perfect Dark. Os outros não. Eu, o Julie e Lanzoni. Eu fico ao lado do Fuca. Fiquei sabendo do senhor Fuca, por favor. Eu tinha respeito por ti antes. É o seguinte, vamos falar então dos dois jogos e depois a gente começa isso. A guerra. GoldenEye 007. Primeiro lugar, por quê? 97 pela Rare, o multiplayer, 4 jogadores. E foi baseado no filme, né? O 007 GoldenEye, que teve umas maiores bilheterias aí pra época do 007, que foi o que renovou o 007, né? Ele tava meio morto em 91. Basicamente foi um dos primeiros jogos de filme, de coisa assim, a dar certo. Do 007 foi o primeiro. Tanto que tá em listas não só de melhor First Person Shooter em várias, como de melhor adaptação de filmes para jogos. Exatamente, né? Foi um dos casts que nós falamos, né? Cara, sério, eu joguei antes de ver o filme, né? Eu não sou fã eu de também, 007. Eu também, foi a mesma coisa no meu caso. Eu não sou fã, eu não gosto. Eu não digo eu odeio, mas eu não gosto de 007. Eu sei lá, não me atrai. Sério? Capaz. Não, não gosto de nenhum. Aí eu jogava, né? Joguei muito, alugava na locadora, tá louco, 007, jogava aquelas fases excelentes, aquela coisa. Quando eu vi o filme, eu vi assim, meu, é igual do jogo! Meu, é igual do jogo! O cara do jogo! Cara, as fases é igual! As fases do jogo são iguais, idênticas ao filme. Impressionante, né? No começo que ele pula lá, sabe, a primeira fase é a Dan, né? A segunda é a Facility. Ele pula no bungee jump e ele sai no banheirinho do tubo, né? Arcanjo. O filme é a mesma coisa. Ele sai assim, ele vê o cara cagando lá, dando isso. Uma mijada, ele vai lá e dá um tiro na cabeça dele. E aí o jogo é a mesma cena, sabe? Dá um tiro no pé dele. Outra coisa do GoldenEye, que também, assim, foi o primeiro jogo que tu não... Nos outros jogos, tu dava tiro e explodia o cara. Tu queria explodir, arrancar pedaço do GoldenEye, não. Tu dava dois tirinhos pra ninguém te ouvir. O cara morreu de Deus, sabe? É, tio, a armadinha clássica. A arma clássica 007, a PP7 com o silenciador. Cada inimigo que tu matava, ou sei lá, deixava ele no chão, tu pegava balas dele. Isso tinha em outros jogos, mas tu pegava a arma dele. Por exemplo, ele tinha uma K7 lá, né? Acho que é a segunda arma. É, tu começa com arma simples, né? É, tu começa com a tua arma, sabe? Aí tu vai lá, tu matava ele e tu pegava a arma dele, sabe? Cara, o design das fases era perfeito, sabe? Tu via aquilo, essa parte vi no filme. Claro, tinha coisas a mais... Últimas fases, né? Claro, tinha coisas a mais, né? Quases a mais, né? Pra deixar mais imersão de jogo, né? Isso. Senão o jogo ia ser muito curto, mas tinha umas coisas, assim, impressionantes, sabe? Sem contar os três níveis de dificuldade que no primeiro level era uma ou que outra era missão. Era Agent, 00 Agent e 007, né? Isso. Eu acho Agent, não sei. Que não... E cada uma tinha níveis e missões mais difíceis, né? É, o último, no caso, seria o completão, né? É, o completão, com muita coisa pra fazer que não tem no filme, mas é muita coisa, né? E a inteligência artificial dos inimigos. Só, né? Pra citar um geral do jogo, né? Vamos, um exemplo de fase. Na segunda, quando tem que pôr as minas lá nas bombas. No tambor de gás. De gás, né? Tu tem que colocar no lugar certo do filme. Isso. Tu fala com o Alec Trevelyan, que é o 006, ele fala exatamente a mesma frase do Trevisan. Filme. Fica igual do filme. A outra coisa clássica, que explosão de cabeça da época, cai o boné. Cai o boné. Tu tirava no boné, caiu o boné. Tu tirava na arma, caiu. Tu tirava no pé, ele balançava. Tu tirava na bunda, ele dava aquele pulinho, tipo, opa, levei. Cara, muito bom. E claro, multiplayer, né? Não vamos falar muito aqui, jogamos muito esse multiplayer. Muito. Passamos muitas tardes, muitas horas da nossa vida. O Dreamcast surgiu graças ao multiplayer. Jogando quatro controles, um com o Odd Job, que é o anãozinho filha da puta, outro com a Natália, outro com o James Bond. Barão Samedi. Detalhe, né? Tinha vários personagens, né, dos outros filmes do multiplayer. Né? E tinha várias fases, né? A Cave. E não eram tão compridas assim. Acho que a maior mesmo era a Temple, né? Que... Tanto o GoldenEye fez e faz, como qualquer jogo que vai sair do James Bond novo, é aquele maior hype por causa pra ver se vai ser tão bom quanto. Todo jogo do James Bond que sai, será que é GoldenEye? Será que vai ser? Infelizmente, para a tristeza de todos os fãs, não vai ser. Enfim, né? É um jogão. Esse tá, pra mim, é o primeiro lugar. Agora que vocês vão falar, não está em primeiro lugar por vários motivos, mas vamos lá pro próximo. Como assim não tá no primeiro? Eu cito barra Perfect Dark. Perfect Dark, que ano foi lançado, Chapas? 22 de maio de 2000. Rare pegou a fórmula certa que tinha do GoldenEye certa e inventou um plot diferente, uma história diferente. Como eles perderam os direitos da série 007 e criaram uma série. De uma agente, né, secreta, nossa querida Joanna Dark. Fica o link no post que o Julie vai ter que colocar, obrigatório. Da modelo? Que tem aquela real. Propaganda! Que gato! A história do jogo se passa no futuro 2017, se não me engano. Em Chicago. Isso. Na verdade, se resume a história basicamente assim, ó. Que são duas raças, que são o Scheder e os Mayan. Que estão numa guerra e essa guerra acaba caindo na Terra. Scheder é tipo os lagartão e os Mayan é os ETzinho cabeçudo que vocês conhecem. Isso, que nem o ET do Sr. Spielberg, né? E nisso tem a Data Wine que faz um acordo com o Scheder de troca de tecnologia e armamento. Tanto que cria aquelas armas miraculosas do Perfect Dark, tem esse plot como porque elas são assim. Isso. Né? Tem a Farsight, que é a grande sacada do jogo, que é aquela que tu pode ver o inimigo através da parede, né? Queima de arquivo, ouvi falar. Isso, é a mesma arma, igual, muito igual. Lembrando que as armas tinham opções duplas, né? Isso. Tirado de Blood 1, né, cara? Não, foi a evolução do 007, né? Todas as armas tinham segunda função. Nem que fosse dar uma coronhada, né? Tipo a pistolinha, né? A RCP 120 é inspirada na RCP 90 do GoldenEye. Na segunda função, permite ao jogador ficar invisível. A laptop, que é outra inovação. Essa aqui tem que abrir o parênteses. Terror. Essa é do nosso amiguinho Six. É um laptop disfarçado de arma, né? Era o bando do Six. Fala, né? É o que o Frajola gosta nos games. Facilidade. É o Game Shark do Perfect Dark. Quase isso. É, ele usava. Ele foi um dos primeiros jogos a usar o cartucho de expansão do 64. De 4 Mega que. Tu podia jogar sem. Sem ele, tu não podia jogar o modo story. Só multiplayer. Não. Mas com 4 jogadores. A expansão te habilitava o modo story e o modo com os boots. Simulantes. Que aqui foi a inovação também. Perfect Dark na época teve bastante propaganda entre revistas, TV. Só que uma pena que o pessoal não reconhece tanto hoje o jogo, sabe? Ele saiu meio no final, né, do 64. A época de decadência do 64. Foi a época que ele tava quase saindo de mercado. O jogo vendeu em torno de 2 milhões de unidades. Não foi muito em relação ao GoldenEye, que foi 5 milhões. Mas quem jogou, respeito. Na época, um pouquinho antes de ser lançado, a Nintendo teria botado uma opção de jogar com o Game Boy, que tinha aquele negócio de transfer pack. Ah, sim, isso foto, eu lembro. Né, não, foto. Assim, ó, o Game Boy, na época, antes do Game Boy Color, tinha saído dois apetrechos que eram, entre aspas, famosinho na Game época. Venderam um cocô, mas era famosinho, saía por tudo que era revista. Quem lembra da Veja aqui demais, né? E aí era o Game Boy Camera e o Game Boy Printer. O que que era? Tu instalava no Game Boy aquela merda de 8-bit e tirava uma foto tua em preto e branco, assim, no jogo, e tu podia imprimir. O que a Nintendo queria fazer? Transferir. Tu ia tirar a tua foto com o Game Boy Camera, transferir pelo cabo pro 64 e ia ter tua foto no jogo. A primeira ideia era colocar a tua foto no lugar da Joanna Dark. Da Joanna Dark. Isso. Não, mas aí tu ia mudar a forma dele. Tu ia mudar, tu ia jogar com o agente do jogo, seria tu mesmo. Isso. Mas depois foi tirado e botado no multiplayer. Mas depois por questões de política e violência, foi retirado, né? Eu li tempos atrás que, eu não sei se era meio que da potência do 64, não sei como é que é o esquema, ia ser difícil transferir essa foto porque não deu certo, mas o pessoal andou mexendo no código e tal, e essa opção tá lá, sabe? E os caras até meio que hackearam a ROM pra tu poder fazer tua foto e tal, e pôr lá e pôr no jogo. A guerra Perfect Dark James Bond. Por que que colocamos em primeiro Perfect Dark e GoldenEye? GoldenEye eu coloco porque mudou todo o quesito da FPS, isso todo mundo reconhece. Sim. O multiplayer foi o que eu mais joguei. E é claro, é o James Bond. James Bond, eu gosto dos filmes 007. Tu não gostou dos últimos, eu adorei os últimos. Eu gosto daqueles que tem o Pierce, né? É, que tem um pessoal aí que odeia o Pierce, sabe? É. Que acha ele o mais bundão, o bunda mole do James Bond. Eu acho bundão essas pessoas. Não, esse bundão... O James Bond original é o Sean Connery, que esse cara, o Cassino Royale, o Daniel Craig, tá fazendo igual, sabe? Que é o James Bond machão, não tem nem pra ninguém. É fortão, e dá-lhe porrada, sabe? Quebra dentro. Pierce é mais... Classicão. Claro, eu gosto do Pierce, sabe? Eu gosto dele porque ele pega todas, cara. Olha o filme. Todo filme do James Bond, ele pega alguém. É que tá, James Bond é fuder por causa disso, né? O James Bond é bom por causa disso, porque o cara pega a mulher, o cara faz o difícil, impossível acontecer, sim, né? É isso. Six. E, cara, eu gostei mais do GoldenEye porque, pelo fato das fases serem iguais do filme, aquela fase do avião, principalmente. Isso. E tem aquela CGzinha que, olha, isso eu vi no filme. Tá, não é o filme, né? Sim. Mas é acontecer, eu tô jogando o filme, eu me sinto na pele do James Bond. Eu só não gosto, eu só prefiro o GoldenEye por causa disso. Eu considero o multiplayer do Perfect Dark muito superior, foi a evolução, mas eu acho que não devia estar em primeiro, por quê? Porque foi só um James Bond 2, sabe? Com uma mulher, whatever, pra que, calma, pra mim é tanto faz. Com uma história idiota, por favor. Scandal. Deixa ele falar, deixa uma história falar. Que pra mim é totalmente noob, né, cara? Scandal versus não sei o quê. Tem uma arma que atravessa a parede, que eu copiei do queima do arquivo, tem um laptop que eu copiei do Blood. Tenho toda a engine do 007 com outro jogo, sabe? E eu, cara, o jogo é bom, todo mundo gosta, mas essa história não me convence, cara. Ficou muito fácil, né, pra GoldenEye só pegar a história do filme e fazer o jogo, né? Sim, aí que tá. Ficou muito fácil. Mas aí que tá o moral. Ninguém imaginava um jogo 07 nessa época. Aí, isso que foi o legal. 07, quem nunca teve um jogo bom de videogame? Tanto que hoje não tem. Até hoje não tem, né? Sim, até hoje não tem nenhum jogo bom. O único foi esse, sabe? Por isso que eu acho ele perfeito em todos os aspectos e eu só prefiro o multiplayer do Perfect Dark. Só que o Perfect pegou tudo o que tinha de bom no GoldenEye. E evoluiu, né? Sim, evoluiu, sabe? Cara, mas... tudo bem na história, a história... Aí que tá, se não tivesse GoldenEye, não teria Perfect Dark. Concordo. E eu digo, GoldenEye teve uma continuação espiritual lá pra frente, que nunca teve. Teve essa continuação, o Perfect Dark teve essa continuação chamada Perfect Dark Zero. Que... Zero para o Xbox que, 360. Tipo, cadê, sabe? Nunca não fez mais... nada não, de sucesso. Não, nada, na verdade, sabe? Eu acho que ninguém aqui pode falar do Zero, porque não jogou. Mas aí que tá, e a crítica? Onde foi esse jogo? É, ficou apagado. Tu vê, ficou totalmente apagado. Eu creio que foi porque saiu bem na época do lançamento do Xbox. Talvez seja por isso, ou talvez seja porque o jogo é fraco. Sabe quantas cópias foram vendidas? 360 mil. Ah, é uma mentira. Todo mundo esperava, uau, Perfect Dark Zero vai ser a evolução. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com Red Steel, quando saiu, ó, vai ser o novo GoldenEye, não sei o que. E tá aí, até hoje não foi nada, sabe? Mas fica GoldenEye primeiro porque mudou tudo. E por causa disso, Perfect Dark só veio na onda, velho. Na onda. O que eu entendo... Por isso que Half-Life está muito na frente de Perfect Dark pra mim, porque mudou a física, mudou tudo, por isso que Bioshock tá na frente, por isso que Perfect Dark só está na onda. O que eu entendo, Six, é o seguinte, como o GoldenEye da história perfeita foi o que começou, o que o Perfect Dark pra ti seria apenas uma evoluçãozinha do multiplayer com uma história nonsense, isso? É, a história pra mim é tanto faz, sabe, prefiro muito mais jogar com o James Bond do que com a Joana Dark. Agora eu quero argumentos do Frajola. Não, simples fato. E foi a evolução do GoldenEye. Tipo, a história, o que te marcou na história, assim, que... Alienígena, pegou a época que todo mundo falava em alienígena ali. O lance também de arma futurística, que nem a Far Sight foi citada, a laptop. Eu nunca vi nenhum jogo, tipo, um laptop tu largar na parede e sair dando tiro, não, saca? Isso eu concordo. Totalmente no multiplayer, secreto. Pra mim, o que eu quero saber, o que me interessa em jogo, eu vou falar a verdade, por isso que eu não gosto de um real tournament, é a história. Não tem história, eu quero história. Isso eu respeito a tua parte, realmente. Sim, aí que tá, pra mim não faz diferença nenhuma, sabe? O Perfect Dark, ele tem uma história do zero que os caras criaram. O GoldenEye, eles pegaram do filme. Eu dou um pouco mais de mérito, por quê? Eu não gosto de 007, então, apesar de amar GoldenEye. E eu gosto mais dessas coisas de ficção científica e tal, essas coisas que criar ali. Aí, e foi uma história nada, sabe? Eles pegaram só a ideia, tudo, e meteram ali, mas é outra história, sei lá. O GoldenEye tem filme. E se tivesse um filme do Perfect Dark, como seria? Tem que usar aquela modelo lá. Eu acho também que o Perfect Dark marca O lado história, toda a mocidade não, aqui. Perfect Dark, acho que foi o único jogo que eu comecei às 9 horas da noite jogar em multiplayer. Até às 7 horas da manhã nós ficamos jogando direto, cara. E detalhe, desde 2001 nós jogamos até hoje, 2009, ninguém enjoou do jogo. É pois incrível. Pois é, se fosse GoldenEye o pessoal não ia jogar. Claro, se não existisse Perfect Dark ainda iam jogar, porque é em quadro e tal. Sim, mas, é verdade. Mas o multiplayer do Dark aí é melhor. Não, mas sempre quando a gente joga Perfect Dark, a gente, vamos jogar GoldenEye, claro, vamos jogar. E vamos jogar nas fases do 007. Isso. Eu nunca vi aqui de vocês jogar em outras fases, não sendo random mode. Por quê? Porque as fases do GoldenEye são melhores. O design das fases de multiplayer do GoldenEye são muito melhores do que o design das fases de batalha do Perfect Dark. Eu acho que não é design, eu acho que é porque o cara jogou primeiro o GoldenEye e depois jogou Perfect. Então, pra se encontrar, ter mais batalha, mais confronto, as fases do GoldenEye cara, o cara sabe. Galera que tá convidada aqui, o que vocês preferem? André, pra ele. GoldenEye, porque foi o primeiro, o pioneiro. GoldenEye, mais pé no chão. Pra complementar, GoldenEye. Que é isso? Pois é, eu digo, público Six, geral, Six, cara, não sou eu como a mídia especializada, prefere GoldenEye. O auditório prefere GoldenEye, e você, Frajola, qual a resposta? Não sou eu como Perfect Dark, vendeu bem menos. Todo mundo acha o Perfect Dark uma cópia do GoldenEye, então é o primeiro, é o pioneiro, mudou tudo. GoldenEye é primeiro lugar. Pra mim, já disse, Perfect Dark fica lá pra 15º, 16º. Vai se enxergar, minha mãe. Assim que funciona a coisa. Mas então, vamos às nossas menções honrosas, né? Já que eu venci a batalha. E menções honrosas, eu digo que deveria estar na lista, não está. Medal of Honor de PlayStation 1, produtor de tal filme lá, eu, com Steve Spielberg junto, foi jogão. Primeiro jogo de guerra. Né? Primeiro jogo de guerra, né? Que teve. 99 para PlayStation 1. É, teve toda o Call of Duty, isso aí veio tudo depois. A minha menção, pra vocês que querem graficão e tem um PC potente e ainda não roda, mas tem o poder da Crytek Engine 2, aquele trailer fabuloso da E3 2007, Crisis Warhead. É jogão, joguem. Minha menção honrosa é pra Time Splinters. 1, 2 ou 3. Tem que ser 1, 2 ou 3. Já que o Six fala tanto em modo storyline, aqui é uma merda. Tem nada a ver. Viagem no tempo, caçar não sei o que, cristal, é uma merda. Realmente é uma merda. Mas o jogo em si, criado pelos ex-funcionários da Rare, quando terminou o Perfect Dark, eles largaram metade e começaram a fabricar esse jogo. Quando eles chegaram assim, então tá, galerinha, nós vamos acucar nesse iPinho aqui, ó. Que ele é maior, mais grossinho, é Microsoft, os caras, tô saindo. Tá, a minha menção honrosa, lembrando que todas as menções honrosas têm pelo menos um vídeo, um linkzinho aí no post pra vocês. São jogos também que vocês devem jogar, pelo menos pra ver ou ver o vídeo. A minha menção rosa é bizarra. Acho que só o Fuca concorda comigo e umas 8 pessoas no mundo. Mas tem um site até hoje funcionando só sobre fãs desse jogo, tá? Que é Trespasser The Lost World. O que que é isso? É um jogo de Jurassic Park. Tu é uma mulher... Eu vou citar duas coisas do jogo. Só pra o Frajola ficar louco. Tu controla a mão da mulher. Foi um dos primeiros jogos a ter uma programação de física violenta, assim, uma coisa separada do próprio jogo. Sexo violento. Porque tu controla a mão dela, ou seja, tu tem um controle pra girar a mão, pra subir, pra descer o braço. Tu pega uma pedra, tu levanta, tu faz o movimento de atirar a pedra, ela tira a pedra. Tem a arma no chão, tu vai, tu tem que pegar a arma com uma mão e segurar ela reto, como se fosse um FPS normal, pra tu poder dar tiro. Tu pode dar tiro pra cima, pra baixo, assim, pegar outra arma, virar pro outro lado. Caixas, tu pega, tu levanta, tu atira pedra. A crítica não curtiu, mas eu amo. Tu vai de férias, tal lugar, e tu cai de avião lá e tu tem que se virar. E a outra coisa que eu queria citar é quando tu olha pra baixo, tu controla a câmera, tu vê os peitos. Vou jogar hoje. Tudo? O jogo é muito bem feito. Ele foi muito bem revisado, roteirizado, porque, assim, coisas do livro do Jurassic Park, do Michael Crichton, tem. Tipo, a mulher lá caiu de helicóptero lá no tal parte do filme, tem lá o helicóptero caído, sabe? E, enfim, tu enfrenta só dinossauros e tal, e é mais, assim, é mais stealth, assim, porque se o Tiranossauro Rex TV te fudeu, né? Enfim, tu tem que arranjar o jeito de escapar de lá, no final, quando tu escapa, é uma beleza. Fica dito. E a menção rosa vai pro Black, que foi pra mim o primeiro jogo de primeira pessoa do PlayStation 2 a dar valor, foi o Black. Por que Halo não está na lista? Deixa bom, uma rapidinha minha. Porque é aqueles bichinhos de triângulo que tu tem que matar no início do... É o chapéu? É, o chapéu de vermelho. Não curti, não gostei, não gostei. Eu não gosto do Halo porque teve todo um hype, ó, Halo, jogue Halo, jogue Halo. E aí eu fui jogar Halo e eu falei, é isso? É tudo a mesma isso, sensação, sabe? Que eu tive. Então, terminando o cast, né, falem aí seus jogos, comentem a nossa lista, xinguem a gente ou não, né, ou falem parabéns. Fica aberto ali pra quem quiser. Fica aberto, né, pra quem quiser comentar aí, pra quem quiser repor mais jogos se a gente esquecer, pra quem quiser tirar jogos. Até a gente pede assim, ó, vocês querem comentar o top 10, o top 5 de vocês, os melhores, comentem no, nos comentários. O top 2. Era o legal, era... E aí outros ouvintes podem comentar, dar os seus... É, aí nos comentários, sabe? Então fica aí, né, mais um Dreamcast. E se vocês gostaram do top 10, a gente fará mais sobre vários jogos, né, vários temas. Até mais, valeu. Musiquinha. Abaiô. O Rodrigo, há uns 10 anos atrás, foi trovar uma guria. E a cala a boca! Pensa, não era nenhuma guria, era uma guria. Uma guria. E aí a mãezinha dela jogou um balde de água no moço. Como? Que ela... Eu não sei o que eu fui fazer na casa dela, saca? E ela tava limpando a casa, e ela falou... O que tu tá fazendo aqui, chufre? Não sei o que eu fui fazer. Eu sei o que tu vai fazer, mas não vou contar, fica no... Roubar a calcinha dela. Você tá falando do quê? Bioshock. Tudo a ver, né? Bioshock. Tem a ver com água, né? O choque biológico. De água. A minha primeira experiência com Bioshock.